o herói e agora morrerei. Não tenho pra salvar ninguém, não sobrou nada pra contar. Vai queimar, yeah. O herói que agora morreu e não tenho pra salvar ninguém. Todo mundo foi pro além. O coração bate mais forte, a adrenalina se mistura ao sangue. Momentos tensos e indecisos, onde o erro pode ser um agravante. Olha pra minha fase que reflete o medo que sinto por dentro. Os batimentos aceleram, não tem saída pelo que estou vendo. Atenta a todos os detalhes que possam contribuir pro meu sucesso. Pretendo sair vivo daqui comemorando a ação com êxito. Estou preso aos meus receios, penso que não deveria estar aqui. Aquele instante que tudo passa e você acha que é o fim. Quando vê que não tem saída e nenhuma porta de emergência. Atenção implícita, explícita, escrita nas linhas da desobediência. Falaram pra não entrar, mas eu me ignorei a ordem. Agora sofro com as consequências, me arrisco a virar memória. A ter flores no meu túmulo e pessoas lamentando o que aconteceu. Minutos finais, descanse em paz, o herói pro inferno desceu. O epitáfio, qualquer frase de efeito que me lembre o que eu fiz, que com certeza nem chega perto da dor da enorme cicatriz. Yeah, o herói agora morreu, e não deu pra salvar ninguém. Não sobrou nada pra contar, vai queimar. Labirinto infernal, vejo raios de trovão clamando, me chamando pra caminhar na ilusão. Se afundar na solidão, morde traz minha satisfação, que ofusca a visão quando o nervosismo me domina. Isso é a fabricação de mentes assassinas. Madrugadas fazem cabeças pensar, contra tempo de argumento começam a se expressar. De boutique, vejo idiotas caminhando no satanismo. Uma doença parecida cujo nome é esquerdismo. Acho que você não me entendeu. Leigo bom inocente para o combate desapareceu. O medo é lado escuro, as orações, o sofrimento. Isso rasga o sentimento, estou atento no momento. Observe teu corpo, você vive na sombra. Nuvens negras é o tempo que você encontra a própria. Agora morrer, e não deu pra salvar ninguém. Não sobrou.